nada na rua, vai esses caras picuíba. Aí, vai segurando, tio. Vai segurando. É peso mesmo, tá ligado? Tá aqui, é público inimigo número um. Crack de gladiador e alastra, zum zum zum. Revoada grave de escravos, fujões aos milhões. Somos revite pra função, sem tititi, blá blá blá. É só madeira do universo, favela, alá, sabe nada. Estoura os pipoca, os mosca que mosca. E arrasta maloca nas brechas expostas. O que